男生也是肯定就是没有效果，还是这个是0的不知道他们的不知道他们的不知道的不知道的不知道的不知道的不知道的不知道的不知道的不知道的不知道的不知道的不知道的不知道的不知道的不知道的不知 道的2-2, completa aproximação, chama agora a torre, 1-1-8, decimal 95, confuso. 2-3-9-3-8-9-5, boa tarde, obrigado, 2-4-4-2-3. Ei, Salvador, boa tarde, 2-4-4-2, estabilizado e elétrico. 2-4-4-2-2, quem é da 1-0-9-6, continua a aproximação, vou dar a autorização. Guardando a autorização, 2-4-4-2-2.0, só o traço, função de 1 para 2 horas. 5 milhões, rumo nordeste, mantém 510. Na relação 44, confere na aproximação, reposta estabilizada. 1-0-0 graus, 1-0 mais. Autorizado, azul 442. Chacatango, Serra, Hotel Yankee, autorizado final 1-7, aguardando autorização. Autorizado, azul 442, Yankee. Siga na curva da SEASA, mantendo separação visual com traço, chame agora azul em Salvador, 71118, décimo 95. Oscar, autorizado pela assistão 1790 graus e 09. E uma Copa Mike, controle. Outra informação de tráfego, mantendo espera na Vestal de Paris. Papa Alfa 32. Posição é 12 horas, meia dúzia de milhas, mantendo 1.010. Fique atento ao reporte visual colocado por outro. Papa 320, Torre Salvador. 118, décima 95, boa tarde. Papa, senhor. 8.45, canal 320. Vitorinho e Juliette, agora 5, boa noite. Toda a Ceasa, mantendo 1.006. Chame Torre Salvador. 118, décima 95, graças, boa tarde. Confirme, mantenha para o Ceasa, aguardando instruções. Mantendo o nível de voo 180, 2 milhas para a posição Conde, voe na proa da posição Ponte, para interceptar a chegada a Ponte, autorizado do suicida a 4.007, ajuste altímetro 90 no meio. Boa tarde, contato radar, mantendo nível de voo 150, 4 milhas para a posição Coral, voe na proa da posição Comédia para interceptar a chegada Comédia 1, reporte para a descida. Falas 4-3, confirma o local de estacionamento. Siga em frente então, ao liberar a esquerda, solo 121, decimal 9, mantendo o limite da Cachoeira Hotel, é de rua, Lima, Cachoeira Lima. Mantenha 140. Direita chamando 121, deixando a 3-2-0. autorizado o táxi até a Taxi Hotel. Ponto de espera, pista 28, chame para o cruzamento. Pista 1, 0, chame para o cruzamento. Para o cruzamento, passou. Pronto, mil táxi até a Taxi Hotel. Ponto de espera da 1-0 na Taxi Hotel. Chame para o cruzamento. Pista 1, chame para o cruzamento, passou. Salvador, bom. Boa tarde, Tran 3805, pronto para decolar. Tran 3805, autorizado a alinhar e decolar, pistão 0. 100 graus, 119. Autorizado a alinhar e decolar, pistão 0, Tran 3805. Sérgio, eu posso tirar a escala para o da barra. O dia deu o meu braço. Altere o código de transponda para 0141. Olá, 0208, nível de voo, 1920. Papapá, Lima, Lima, Fox, forma o tráfego, 11 horas, 2 milhas e meia, mesmo rumo, passando 130 para 120, Boeing 737. Triângulo Lima Lima Fox, curva direita para o 030. Lima Lima Fox, para interceptar o curso do localizador, curva direita na proa 050, fecha a flecha autorizada, final de relé, foi feito para a pista 10, reporte estabilizado. Solar, pista 10, 100 graus, 109. Vocês chamam de curva de parada com pista? 74, 7 graus. Eu quero assim com asa no meio, vem na proa de pelo. Autorizado, final de orientação de sua tarefa estabelecida, posto localizador. Informação, ajuste, senhor. Um ajuste, voo 008. Voo 016. Obrigado, senhor. 2. Passou 32, decolou 55. Chame o controle, Salvador, 120 nesse momento. 1208, passou 32. Complete a aproximação, chame torre 118, décimo 95, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, pastor 32. Vou colocar 10 na saída ponte. 0-2732, contato radar na decolagem, suba via saída ponte para o nível de voo 090. 05, chame o centro Recife em 125, decimal 1, não alterna, 128, decimal 35, alô. Passa, passa, Lima, Lima, Fox, complete a aproximação, chame a Torre Salvador em 118, decimal 95, boa tarde. Passa, passa, Lima, Lima, Fox, boa tarde, estabilizado, passa, passa, Lima, Lima, Fox, número 2 na aproximação, tráfego número 1 no Boeing 737, 800, agô. Aguarde a autorização de pouso. Reporte passando o singular. Paredo 2231, vista via, chegada com média 1 a 2 mil pés. Ajuste de altímetro no 0, no meio, reporte no posto localizador. Curso aéreo 59 no meio, desse mantenha 2010, cancelada a restrição de altitude na posição pelo ajuste de altímetro no 0 no meia, reporte no curso localizador. A identificação dessa via chegada com mais de 1 para o nível de voo 050, ajuste de altímetro no 0 no meio. Negativo, somente mantendo o da chegada. Foi autorizado direto código para a pastor 32? Autorizado para o código para a pastor 32. Direto código, direto. Gente, aguarde a autorização de pouso, Lima Lima Fox. Autorizo 2231 em torno do teste de casa. 2231 mantendo 2409. Reduza para 2109, a número 2 na aproximação, vai seguir 1A29 da Força Aérea Brasileira. Reduzindo para 2109, 2309. Possível sobre regra de voo visual, reporte de base decenal, pista 17 pela direita. Voo 2008, no solo 00, liberou a direita, solo Salvador, 121, deixou 9. Solo 9, 202. Sapatão Sul, Romeu Oscar. Aguarde para o ingresso. Salvador, boa tarde, 90-8212, radar, mantendo o nível de voo 110 na posição coral, foi na prova da posição Pomed, para interceptar a chegada Pomed, 1, reporte pronto para a descida. Obrigado, Leandro, colapso 10, até a próxima vez. Com 885, a identificação dessa via chegada bom para 4010, ajuste de altímetro no 0 no meio. Mantenha a proa 035, esta proa intercepte o curso localizador, reporte estabilizado. Mantenha a proa Contaremos estabilizado 2230. 7100 grau 099. Ele pôs uma 7000 ali uma foto. Chega o centro Recife, ou no correção. Serviço radar encerrado. Para afastado 551. Oeste do VR Salvador. Chega o centro Recife. 126.0, até número 28.8 com voo. Azul 9082, boa tarde, contato radar na decolagem, suba via saída Momo para o nível de voo 170. Sobe via Momo, nível de voo 170, azul 9082. Lima Lima Fox no solo 03, faça 180 graus e mantenha a posição. 5906, acompanhe a aproximação, chame a torre de Salvador, 118, decolagem 95, tá? Aumento Lima Lima Fox. Gente, após o quilo Romeu Oscar à sua frente, liga ingresso à esquerda para ele estar. Estacionar a frequência livre. Sufere 59 no meio, Torre de Salvador. Força Aérea no meio, fala escala Flávia, 2 metros. Gente, Força Aérea 59 no meio. Autorizado pouso, pistão no 090 graus, 119. Sufere 59 no meio, amigo pouso, tem embarcado para o lado. Gente, frequência livre estacionar, Lima Lima Fox. 3231, complete a aproximação, como tráfego, posição de 12 horas 10 milhas, A29, certificando a atmosfera brasileira com 120 mal de grau de speed, também na sala pista no zero, complete a aproximação com a torre em 118, 95 andar. 18, 95 graus, boa tarde, 2230. Torre Salvador, boa tarde, passarelo 2231, estabilizado. Passarelo 2231, número 2 na aproximação, aguarde a autorização do pouso. 7, com o número 2231. São o Kilo Romeo Oscar, mantenha a posição, aguarde a autorização para decolagem da pista 17. Apresentou a notificação na sala IA Salvador. Condições visuais, reporte para regresso. Solicita autorização antes de prosseguir para o setor, o Golf Jet Golf. Azul 982, controle. Na escuta. Informação ideal para Paulo Afonso. Tráfego, curve à direita até a proa 020. As falhas comunicações ao cruzar o nível de voo 120, retorna a direção na torre de Paulo Afonso. Direita, proa 020, faz falhas de comunicações após o nível 120, proa direto de Paulo Afonso, azul 902. 08, autorizado chegada com mais de ônibus, se mantém a nível de voo 050. A dúvida é para 2409, a número 2 na aproximação, vai seguir tráfego da companhia para a Sérgio do Sul. Por 963, 04, foi direto do 1, desse mantenha 2010, cancela duas restrições de altitude e velocidade da chegada do Bomet, ajuste de altimetro no zero no meio. L5 no meio, continua autorizado o pouso. Vento 1, 0, 0 grau, 099. L5 no meio, levando pouso. Não foi checado, foi sério 5996. Fico checado agora. Passamos aqui no Romeo Oscar, autorizado decolar pistão na 7, 1900 graus, 109. Ou Foxtrot após Alfa e Delta. Na Delta reporta cruzamento. Alfa Tango Kilo Romeo Oscar, decolou 08, chame o controle de Salvador, 120, decimal 8. 208, gratidão. Tráfego 11 horas, 11 milhas, um oposto cruzado nível 100, quase 738. Tráfego 285, tráfego 10 horas, 11 milhas, rumo norte, passando 085, subida, Alfa Tango 72. Alfa Tango Kilo Romeo Oscar, correção. Alfa Tango Kilo Romeo Oscar, correção. Alfa Tango Kilo Romeo Oscar, correção. Alfa Tango Kilo Romeo Oscar, Suíço voo, vai subir o pego, seu destino? Gente. Solo 1, 2, 1, 2, 4, 9. 4 na época, solo 2, 1, 9. 4, a sinalização dessa via chegada com mais de ônibus para nível de voo 050, mantém a restrição de velocidade 2509, agora informação de tráfego. 284, autorizado a minhar e mantém a restrição de zero. Bom, 885, deixa eu manter a 3, meu país, manter a presente para você. Fazer a tua da infra... Fala a mim. Pegou o Robson 22, vai terceiro na aproximação. É, tomou, então, 964. Temos agilizado agora. Para interceptar o curso localizador, curva esquerda para o A150. Mantenha a vez, mantenha a 3.000 pés e a ponte estabilizada. Teste, a 150, a ponte estabilizou. Comandante passou 3-2, mantenha nível de voo 090, vou continuar passando a posição contra. Olá, 100 graus 099, porque era 2584. Estabilizou 1964. 1964, completo chame de Salvador, 118 decimal 95. 1895 braço, 1964. Tem um reporte para o ingresso e decolagem. Está autorizado para seguir a descida pelo gás PF, né? Pode passar no túnel? PF, agora já está utilizado no meio de 1985, apenas para informação, o braço que você percebe a posição de 11 horas 5 milhas é um Robson 22, mas tem 510, mas confere na aproximação. Padrão 08, mantém a proa de duna, visto mantém a 2010, autorizado o sinal do LSSP para a pista 10, reporte localizador. Bola 964, autorizado o pouso, pistola 0, 10 graus e 19. Livre pouso, 1964. 1964, tá firme. Confirma, 1964. Corsaira 2584, decolou o 16, chame o controle de Salvador, 120, decima 8. Chamarão o controle de Salvador 108, grato, bom serviço. Tranquilo, foi de bom médico. Boa tarde, Corsaira 25. 84 cruzando 2 mil pés, saída Sambo. Corsaira 2584, boa tarde, contato rodando na decolagem. Sua via saída Salvono para o nível de voo 400. Sobe via Salvono para o 400, Corsaira 2584. Complete a aproximação com a torre Salvador, 118-95. 118-95, 1885. O Golf já ativou o controle? Papai Romeu Golf, já ativou. Desce, força no Zona. 118. 1885, passou Zona, oi, olha. Voo 1885, número 2, continue a aproximação, aguarde a autorização de voo. Mais voo 1885. a dois tráfegos no sequenciamento do pouso. Dois Boeing 737 da Gol. Sou 8800. Centro Recife, ano 26, decimal 85, alterno 125, decimal 45, caso negativo, troca rádio Paulo Afonso, 125, decimal 7, boa tarde, bom voo. 2545, se não, troca rádio Paulo Afonso, 1257, bom voo. Golf, só porque o senhor está sobrevoando. Obrigado pela informação. Informe o setor de sobrevoo. Vai permanecer nessa posição ou vai prosseguir para alguma outra localidade? Pela direita da pista 1-7. Altímetro 1-0 ou 1-6? Atual 3-0, Capela Médica, 9-0-0-6, Mário pela direita, 9-7-0-8. Marinha 7101, autorizado a linha e decolar, pistão 90, 110 graus, 109. Guardião 08, autorizado descer em condições visuais para sinal da 1-7. Havia um tráfego, um helicóptero na sua retaguarda, sua cauda, mas já foi superado. Chame na final. Olá, final, no presente da Covaz, a esquerda para a tarde pela direita, 1-7. Firma-se. Azul 714, autorizado a linha e manter, pistão no zero. Autorizado a linha. Serviço já está encerrado, 5 milhas para a posição Conde, chama o controle Aracaju, 1-2-0-3, boa tarde, bom dia. Estação, dessa via chegada a mão para o nível de 1050, ajuste de altímetro 10 no meio. Para 2-1-0-9. Avistado na base da pista 1-7, autorizado pouso, 1-0-0 graus, 1-2-9, pista livre. Autorizado na site, lado de direita. Tráfego, posição de 12 horas, 2 milhas e meia. Não tem 500 pés, só com marca 2 externo, não interfere na aproximação. É o Robson 22. Chama a vereadora em Salvador, 118, décimo lado 5, boa tarde. Boa tarde, na medida do possível, reduza a velocidade de aproximação final, informa um ATR da Azul, mantendo a posição na cabeceira 1-0, aguardando a liberação do eixo de decolagem por um helicóptero Eco Charlie 25 da Marinha do Brasil. Tem intenção 3-1-4, está recebendo. Parabéns. Autorizado decolar, 1-0-0 graus, 1-1-9, o tráfego já curvou a direita, 2-7-1-9. 2-7-1-9-0-6, autorizado final do EFSI para a pista 1-0, reposto localizador. Chalene 3-2-6, cancelada a restrição de altitude intacta, se mantém a 3.000 pés, ajuste 1-0-6. Guardião 08, nos polos 2-6, ele usa o backtrack, reposto liberado, pistão 7. Azul 2714, decolou os 2-6, chama o controle Salvador, 1-2-0-8. 1-2-0-8, 2714. Tram 3154, pista livre, autorizado pouso, 1-0 graus, 1-2-9. Livre pouso, o Tram 3154, na décima, tudo bem? 1-1-0 graus, 1-2-9. Dato? Via 200, azul 2714. 2714, cancelada a restrição de altitude, super bem, instruções para 200. Sem instruções, 200, azul 2714. para 200 máximo. Estou com 195 graus. 7 graus. Então siga na restante 190. Se você mantém a 2010, segue o tráfego da sua à frente, reponte no curso do localizador, está autorizado o sinal do LS3. Puxa na minha 326. Pouso aproximado do Marinha 7101, reporte passando a posição Coral. Passará passando Coral 01. Chega 326, complete a aproximação com a torre em 11895, atenta traço em posição de 1 hora 3 milhas, um Robson 22 mantendo 300 pés da GL, não interfere na aproximação, boa tarde. Continua a aproximação, está ciente de um tráfego à sua direita a 300 pés aproximadamente do eixo de aproximação, informado pelo controle. Não, firma. Guarde o telefone depois. Confirme qual é o local que você deseja pela paralela até. Portugal 03, front identification, descend viable for arrival, still 4,000 feet, to NH 1016. 2237. Passarei 2230, complete a aproximação, chame torre 1198, 295, boa tarde. 295, boa tarde.